deixa eu falar com você. Sobrevivente, temente, ligeiro com a serpente. O inimigo é covarde, quer acabar com a gente. E tu petando o pente, comigo não foi diferente. Seduzido pelo crime, só tinha maldade na mente. Celebra, peça, reflita, quantos na vida bandida tiveram um triste fim, perderam as suas vidas. Não vim pesar as ideias, mas tenho que te falar. O papel do capiroto é enganar e matar. Ratatá, vai de mal a pior, se afundando no pó, assinando os B.O. Veja só, ó que dó, sua família sofrendo, seu filhinho crescendo, o tempo cê tá perdendo, vai vendo. Me diz aí se compensa viver sempre correndo. Uma dose de veneno, a pá no crack morrendo. O caminho é estreito, mas Jesus Cristo tá vendo. Se mantenha longe do veneno. Longe do veneno. Se mantenha longe do veneno. Longe do veneno. Se mantenha longe do veneno. Veneno engarrafado é o veneno embolado. É o veneno na pedra, é o veneno no prato. A TV te envenena, te alienia ao sistema. Jesus quer te libertar e quer quebrar as algemas do preconceito, sujeito do ódio que guarda no peito. Mas não é desse jeito que você vai ter respeito. Respeito pelo que tem e não pelo que é. O mundo tá envenenado, mas eu aqui tô na fé. O certo sempre é certo, o errado será cobrado. Cobrado será aquele que fez do certo o errado. Orgulho, ostentação, veneno no coração. Coração petrificado da maldade do mundão. Atenção, é dobrada, vingança não leva a nada. Pague o mal com o bem, esse é o segredo, camarada. O caminho é estreito, mas Jesus Cristo tá vendo. Se mantenha longe do veneno. Longe do veneno. Se mantenha longe do veneno. Longe dos venenos. Se mantenha longe dos venenos. Pra todo lado é os venenos diário. Diário é os venenos que mata os aliados. Luxúria, inveja, cobiça, tá corrompendo as vidas. Isso vem lá do começo, Caim e Abel tá na Bíblia. O homem de carne e osso andou no meio dos leprosos. É a cura dos venenos que contamina o povo. O povo o rejeitou, mas ele abençoou. Perdoa eles, meu pai, o veneno não abraçou. Abraçou os mandamentos que o seu pai ordenou. Se recusar o pecado, mas ame o pecador. Culpado ou inocente, cê tem que nascer de novo. Corrupção, traição, uma pá que tá no osso, no lodo do lamaçal. Jesus Cristo é real, aceite ele agora pra você não passar mal. O caminho é estreito, mas Jesus Cristo tá vendo. Se mantenha longe dos venenos. Basicamente, olhe pra sua mão, olhe pra ela. Você tem em suas mãos o poder da decisão. Você é quem decide. Você é quem decide. Arrependimento ou morte? Ou morte? Ou morte? Ou morte? Ou morte? Ou morte?